abri a porta e saí à sua procura. Mais uma vez o coração eu escutei. Te procurei num balcão só de lamentos, e em tantos corpos também não te achei. Te procurei onde a droga dominava, mas foi com a morte que eu me deparei. Caí nos braços da vergonha e contrapassas eu me fiz. A sua falta ainda me acusa, sou infeliz. Felicidade, onde é que você mora? Qual telefone que eu posso te encontrar? Me dê o seu e-mail, endereço ao celular. Não suporto esta espera, eu preciso te encontrar. Felicidade, onde é que você mora? Diga até quando vai o sofrimento meu. Depois de tanto tempo, minha esperança já morreu. Quando encontrei Jesus Cristo, felicidade apareceu. Te procurei onde a droga dominava, mas foi com a morte que eu me deparei. Caí nos braços da vergonha e contrapassas eu me fiz. A sua falta ainda me acusa, sou infeliz. Felicidade, onde é que você mora? Qual telefone que eu posso te encontrar? O seu e-mail, endereço ao celular. Não suporto esta espera, eu preciso te encontrar. Felicidade, onde é que você mora? Diga até quando vai o sofrimento meu. Depois de tanto tempo, minha esperança já morreu. Quando encontrei Jesus Cristo, felicidade apareceu.